2 milhões de dólares no mundo desumano. Corremos tal perigo na mão dos militares. São bando de fascista na corrida armamentista. Acordam sem ter pão. Não basta terremotos que destroem milhões de vidas. Só monstros nucleares espalhados na cidade. Abuso desumano, abuso desumano, abuso desumano, abuso desumano, abuso desumano, abuso desumano, abuso desumano, abuso desumano, abuso desumano, abuso desumano, abuso desumano, abuso desumano. Não basta os terremotos, destrói milhões de vidas. Há monstros nucleares espalhados na cidade. Na corrida armamentista existe uma chegada. Não